coração e a sentença mais sofrida. Seu juiz é que ainda ama essa bandida. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago. Só esperou vir a união estável pra me mandar a intimação. Me deixou na piraíba, só chapando pinga, ouvindo os madrão. Analisa o coração e a sentença mais sofrida. Seu juiz é que ainda ama essa bandida. Me deixou na pindaíba, só chapando pinga, ouvindo o badão. Que analisa o coração e a sentença mais sofrida. Seu juiz é que ainda ama essa bandida. Me deixou na pindaíba, ouvindo os badão. Analisa o coração e a sentença mais sofrida. Seu juiz é quem dá essa bandida. DJ Tiago Albuquerque. DJ Tiago Albuquerque. The Best of DJ. Outra vez a gente brigou. Você jogou na cara que nada é meu. O carro e o apartamento que pagou, pediu de volta até as coisas que me deu. Mas sabe muito bem, no seu dinheiro eu posso ficar sem. Já vou avisar que a gente vai sair na mão se você encostar na coletânea de modão. Me deixa no meu canto, curtindo meu momento de sofrimento. Se tiver minhas fingas, meus modão, tudo eu aguento. Coração partido, eu camuflando sofrimento. Eu vou bebendo, me deixa no meu canto, curtindo meu momento de sofrimento. Se tiver minhas pingas, meus modão, tudo eu aguento. Coração partido, eu camuflando sofrimento. Do seu dinheiro eu não dependo. Outra vez a gente brigou. Você jogou na cara que nada é meu. O carro e o apartamento que pagou. DJ Tiago Albuquerque, the best of DJ. Mas sabe muito bem, no seu dinheiro eu posso ficar sem. Já vou avisar que a gente vai sair na mão se você encostar na coletânea de modão. Me deixa no meu canto, curtindo meu momento de sofrimento. Se tiver minhas pingas, meus modão, tudo eu aguento. Coração partido, eu camuflando sofrimento. Eu vou bebendo, me deixa no meu canto, curtindo meu momento de sofrimento. Se tiver minhas pingas, meus modão, tudo eu aguento. Coração partido, eu camuflando sofrimento. Eu vou bebendo, me deixa no meu canto, curtindo meu momento de sofrimento. Se tiver minhas pingas, meus modão, tudo eu aguento. Coração partido, eu camuflando sofrimento. Do seu dinheiro eu não dependo. Você me quer, até o que me cá desejo, sabe como é. Segue meu Instagram, tem meu WhatsApp, contou pra suas amigas e todo mundo sabe. Hoje não adianta, vem pra cima, eu resolvo. Se eu te pego, garanto, cê vai querer de novo. Se eu te pego, cê vai querer de novo. Cê vai querer de novo, cê vai querer de novo. E vai ser top, vai ser bom, vai ser gostoso. Cê vai querer de novo, cê vai querer de novo. Teu cheiro, teu beijinho, meu corpo. Cê vai querer de novo, cê vai querer de novo. Eu tô facinho, eu tô na moda, eu tô gostoso. Cê vai querer.

vida que eu tô levando eu não desejo pra ninguém. Noite e dia vai e vem, esquecer eu não consigo. Hoje eu tô preparada.

galera que é Jean e Júlio. E nós também estamos junto com o melhor DJ do Brasil, DJ Thiago Albuquerque. Um forte abraço, detona aí, Thiagão. Aceita, coração, que dessa vez você perdeu. Aceita, coração, que esse amor nunca foi seu. Aceita, coração, que acabou e não tem mais volta. Aceita, coração, que ela já não lembra mais das flores do bombom, dos dias especiais. Aceita, coração, que ela não ama e não te quer mais. Quem tem que te esquecer sou eu. Quem tem que aceitar sou eu. Quem tem que apagar toda a nossa história e tirar você. Comigo, os meus amigos Jean e Júlio. Chega pra cá, meus parceiros. Kleber Cavaleiro, privilégio pra gente estar aqui com você, viu, companheiro? Bora cantar essa música linda. Aceita, coração, que ela já não lembra mais das flores, dos bombons, dos dias especiais. Aceita, coração, que ela não ama e não te quer mais. Quem tem que te esquecer sou eu. Quem tem que aceitar sou eu. Quem tem que apagar toda essa história e tirar você da minha memória. Quem tem que te esquecer sou eu. Quem tem que aceitar sou eu. Quem tem que apagar toda a nossa história e tirar você. The Best of DJ. Será que ninguém vai dizer pra ela que o que ela tá fazendo já tá feio, tá pegando mal? Será que ela não tem mais amigas, não tem mais ninguém por ela, como eu era? Será que ela não tem consciência que as suas atitudes ainda afetam a minha moral? Sou eu quem leva um título de ex de uma mulher que já não é o que ela era. E sempre que ela sai na sexta-feira eu já tenho uma certeza que ela vai beber e vai ligar. Bebeu, então guarde suas mágoas, suas declarações. Com você, se bebeu, só pra criar coragem, atendi. Só pra te dizer, bebe um pouco mais pra me esquecer. Se bebeu, então guarde suas mágoas, suas declarações. Com você, se bebeu. Só pra criar coragem, atendi. Só pra te dizer, bebe um pouco mais pra me esquecer. Chega pra cá, Maiara e Maraísa. Tá bem, Felipe! errado e ninguém vai dizer pra ele que o que ele tá fazendo já tá feio, tá pegando mal. Será que ele não tem mais amigos, não tem mais alguém por ele, como eu era? Será que ele não tem consciência que as suas atitudes ainda afetam a minha moral? Sou eu que levo o título de ex-homem que já não é o que ele era. E sempre que ele sai na sexta-feira, eu já tenho a certeza que ele vai beber e vai ligar. Se bebeu, então guarde suas mágoas, suas separações com você. Se bebeu, só pra criar coragem, aprendi, só pra te dizer, bebe um pouco mais pra quê? Suas mágoas, suas declarações com você. Se bebeu pra criar coragem, atendi só pra te dizer, bebe um pouco mais pra me esquecer. É, DJ Thiago Albuquerque, DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Obrigado por mais uma vez estarem presentes, fazendo um parte da nossa Goiânia, história. Viu? Muito obrigado. Obrigado. Gente, tchau, tchau. Quem tá falando é o Lobé, e eu também estou com meu amigo DJ Thiago Albuquerque. É, companheiro, tô bebendo mesmo o dia inteiro. Não é pra fazer bonita, tô sofrendo mesmo. A cada gole que eu tomo, eu lembro de um tombo. Senta aqui do meu lado que eu te conto. É, companheiro, tô sofrendo feito por calceiro. Levando desaforo igual servente de pedreiro. E desse jeito, aonde é que eu vou parar? Ah, tá baixo pra roçar, tá alto pra carpir, molhado pra queimar, eu vou tomando fogo. Tá baixo pra roçar, tá alto pra carpir, molhado pra queimar. Enquanto ela não voltar, vou bebendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu vou bebendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu vou bebendo de novo. Companheiro, tô bebendo mesmo o dia inteiro. Não é pra fazer bonita, tô sofrendo mesmo. A cada gole que eu tomo, eu lembro de então. Senta aqui do meu lado que eu te conto. É, companheiro, tô sofrendo feito por calceiro. Levando desaforo igual servente de pedreiro. E desse jeito, aonde é que eu vou parar? Ah, tá baixo pra roçar, tá alto pra carpir, molhado pra queimar, eu vou tomando fogo. Tá baixo pra roçar, tá alto pra carpir, molhado pra queimar. Enquanto ela não voltar, vou bebendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu vou bebendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu vou bebendo, ha, tá baixo pra roçar, tá alto pra garpim, molhado pra queimar, eu vou tomando fogo. Tá baixo pra roçar, tá alto pra garpim, molhado pra queimar. Enquanto ela não voltar, vou bebendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu vou bebendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu vou bebendo de novo. DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Tô bebendo mesmo o dia inteiro. Agora é bola pra frente, o que eu quero.

olhando desse jeito e eu tô percebendo. Fica esperta que ele pode ver. Se tu sainha desse jeito é na hora que veneno. Tô maquinando o que vou fazer. Vou arrumar o segurança pra subir no camarote. Vou te mostrar que a minha pegada é forte. Enquanto seu namoradinho bebe uma com os amigos, ele dá pressa pra você ficar comigo. Safado, safado, bandido, me chama como quiser. Seu pirinho é teu do jeito que você quer. Safada, safada, bandida, você não fica atrás. Sai com seu picante, ainda tá querendo mais. Safado, safado, bandido, me chama como quiser. Seu pirinho é teu do jeito que você quer. Safada, safada, bandida, você não fica atrás. Sai com seu picante, ainda tá querendo mais. Olhando desse jeito eu tô percebendo. Fica esperta que ele pode ver. Se de sainha desse jeito é dar se veneno. Tô maquinando o que vou fazer. Vou alugar o segurança pra subir no camarote. Vou te mostrar que a minha pegada é forte. Enquanto seu namoradinho bebe uma com os amigos, ele dá brecha pra você ficar comigo. Safado, safado, bandido, me chama como quiser. Sou pirinha é teu do jeito que você quer. Safada, safada, bandida, você não fica atrás. Sai com seu picante, ainda tá querendo mais. Safado, safado, bandido, me chama como quiser. Sou pirinha é teu do jeito que você quer. Safada, safada, bandida, você não fica atrás. Sai com seu picante, ainda tá querendo mais. Safado, safado, bandido, me chama como quiser. Sou pirinha é teu do jeito que você quer. Safada, safada, bandida, você não fica atrás. Sai com seu picante, ainda tá querendo mais. Apaixonado, todo dia eu penso nela. Todo dia eu quero ela. Viciei, me deixa pensado. Louca, apaixonado, que eu venho na casa dela. Agora eu tô na mão dela. Sou refém. Sua receita do amor. Difícil disfarçar a cara inchada, olho vermelho de ressaca. Dizem que mulher não bebe desse jeito. Vai ver, eu me contaminei com um dos seus efeitos. Agora eu tô. Tiago Albuquerque, The Best of DJ. A gente tá perdendo tempo, se magoando com palavras remoendo, sofrendo sem necessidade. Acorda pra realidade, assume pro coração. Vem, vem! E a nossa história já chegou ao fim. Na cama a gente vive noites tão ruins. Tô sendo um grande ator e você bela atriz. Zé Neto e Cristiano tá tocando aqui aquele refrão que a gente era feliz. Agora é cada um por si e acabou. Eu tô autorizado temporariamente, beba. fora de hora. Agora só você. Eu tô organizado. Na palma da mão. Eu tô organizado. Ô, Zé Neto Cristiano, eu sei agora, vai, menino. Fel de Bar e Rafael está tocando aqui aquele refrão que a gente era feliz. Agora é cada um por si. E acabou, vem Goiânia. Eu tô organizado, reparadamente. DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Por causa de um amor, chorou fora de hora. Eu tô organizado, reparadamente. Bebada. Mas quem nunca bebeu por causa de um amor, chorou fora de hora. Todo mundo vai. Eu tô organizado. Nós somos Adson e Alana. E também estamos aqui com nosso amigo DJ Thiago Albuquerque. Por favor, seu doutor, me quebra essa aí. Hoje eu não fui trabalhar e o patrão vai me demitir. Por favor, seu doutor, bebi todas, estava massa. Me arruma um atestado pra eu não falar que é cachaça. Que nem ficam bêbadas, perdemos dona de casa, mas ganhamos as parceiras. hoje em dia tão diferente demais. Cozinhava igual a mãe, hoje bebe mais que o pai. Quem foi que disse que mulher e boteco não combina? É porque não conhecerá ainda as botequeiras. As botequeiras tá aqui, tá, as botequeiras. As botequeiras, as botequeiras tá aqui, tá, as botequeiras. Cadê as botequeiras aqui desse lugar? As mulher que nem bebiam tomaram conta do bar. Pior que nem ficam bêbadas, demas donas de casa, mas ganham umas parceiras. As mulher de hoje em dia tão diferente demais. Cozinhava igual a mãe, hoje bebe mais que o pai. Quem foi que disse que mulher boteco não combina? É porque não conhecerá ainda as botequeiras. As botequeiras tá aqui, tá, as botequeiras. As botequeiras. As botequeiras tá aqui, tá, as botequeiras. Cadê as botequeiras aqui deste lugar? As botequeiras. As botequeiras tá aqui, tá, as botequeiras. As botequeiras. As botequeiras tá aqui, tá, as botequeiras. Cadê as botequeiras aqui deste lugar? DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJs.